Estabilizado no lote é o Golf Fox. Whisky Golf Fox Trot 6. Completa a final do ILS, turno no norte, 195. Completa, chama 195, confirme. Turno no 8, decimal 95. 895, agora sim compreendido, eu vou fora. Boa noite. Oi, Salvador, muito boa noite. É o Papatango, esse Golf Fox estabilizado, ele é baixado de checar. Whisky Golf Fox, pouso autorizado, pista 90, vento 95 graus, 069, ajuste altímetro 099. 319 autorizado, é o Golf Fox. Tower 118 is known in five. Okay, 18. And time has been 230 is holding short of runway 10. What's in position, America 230? Holding position, American 230. Azul 5001 no chame Recife, frequência 12. 5 decimal 1. 1251, boa. America 230, line up and wait to runway 10. Okay, line up and rate runway 10, American 230. Primeiro via chegada, reportará no localizador, voo 997. 868, completa final pista 10, torre 1 no 8, decimal 95. 895, 8 no 8. Boa noite, Gol no 868, ILS da 1-0. Boa noite, Gol no 868, continua a aproximação, aguarde. Certo. Papatango Whisky com Fox no solo 3-0, libera a direita, chama o solo 2-1. Direita, 2-1, boa noite. America 230, clear the cost on 1-0, in 1. Okay, we are clear for takeoff, runway 10, American 230, here we go. 868, pouso autorizado, pista 90, vento 0062, ajuste altímetro 90, 1. 90 no telefone, 1868. American Airlines 230, airborne net 32, now Salvador 120, decimal 8. American 230. Watch American 2. American Airline 230. Radar contact on the path is coming in flight level 340 via Momo Depart. Copy, via Momo departure, American 230, climbing 340. Departure, American 230, radio check. Direita, chama solo 1211. Poderia ser confirmado 218? 121, décimo 1. 211, obrigado. 8 mil. Tipo, passando 2224, nível 170 no ponto ideal. Passaria do 2224. Zero cinco zero, chegada Mari. Positivo, 050, preciso da Mari. O passeio 2224, controle, estuda e TAP. Localizador. Ó, muito obrigado. 2070 vai informar estabilizado. Descendo então para 050 no Chame. Salvador, gol 9967 estabilizado. Salvador, gol 9967. Minha torre em 1895, bom pouso. 395, obrigado, boa noite. Zero. Prepare a porta e aguarda, gol 1134. Manda. Desde que gol solo, estou autorizado com o zona pista na 735. Acesse na frequência livre, PTA, boa noite. Portal 08, 9868. Para 08, 9868. Fala, Salvador, Oxanel 6224. Qual será, Caju? Código aguardado. White, azul 41107, cruza 200 para o 150, informação alta. Azul 4107, chegada Mari, deve vir a chegada 1019, ajuste do altímetro 1019, desce para o 050. Via chegada Mari, ajuste do 019, nível 050, 4107. 9967, no solo 39, libera a direita, chama o solo 211. 211, vou 9967. Salvador, voo 9967. Voo 9967, boa noite, via Alfa, chamante da Juliette. Alfa, da Juliette, com 9967. American Airlines 230, contact with extended frequency 13385. American 125. Okay, American 230, say again the frequencies. I enable 12545. Okay, I heard the second frequency, say the primary. Excellent service. 12545. 12545, American 230. Controle de Salvador, boa noite, azul 9215, descida para 170, sentido alto. Azul 9215, descida autorizado, via chegada até o nível de voo 060. Descida chegada até o nível de voo 060, azul 9215. Juliette, pressão 10. Só um minutinho, só. Agora pronto para a cópia, 6224. Chinei 6224, autorizado Aracaju, nível 190. Decola 10, curva à esquerda, perfil de saída com, Diaplas Golf 677. Transponda 0263, controle 120, destino 80. American 230, Calvary City Center, frequency 12685. 12685, American 230. Controle de Salvador, voo 1973 sem alta. 723, desça e mantenha 4000 pés, chegada Bonfi, desce via chegada 1019, 109. Chegada Bonfi, desça chegada Bonfi, 1019, voo 1973, 4000. Controle o passageiro 2224, cruza 065 para 050. Passageiro 2224, descida autorizada até 2000, e ILS, cruza localizador, completa a curva à direita na proa 080. Ok, direita 080 para 2000, vai formando o lock. Continuando o ajuste, 1023. Não, 1019, 1019. De que ele desculpa, 1019, 7. Tem uma pergunta que eu faço na melhor versão para você. Salvador, usar 2305, puxa o estacionamento no 5. 3305 autorizado, portão 5, chama o táxi. Chama o táxi. Do 11-34-57 a bordo 12-15, alterna João Pessoa. 134, táxi autorizado até o ponto de espera via Índia. Quando lá 1-8, decimal 9-5, ajuste no 0, 1-9. 1019 via Índia, no ponto de espera 18-9-5, gol 1-1-3-4, uma boa. Continua ali, estabilizado na final, já avisou com a pista, passaria o 2224. 11:34, opa, ponto de espera da 10, pronto. No 1134, autorizado a alinhar e decolar, o vento no 50 graus, 05 nós, ajuste ao altímetro 1009. 19, a linha de corda 10, o 1134. 4107, controle. Na escuta. Isso aí mantenha 2.000 pés. Aguarde a autorização da final do procedimento. Reduza a velocidade. Se fizer tráfego de ATR na final, 10 milhas à sua frente reduzido. 2.000 pés, aguarda final e reduza. 4.07. Azul 9215, controle. Prossiga, zona 2, zona 5. Isso mantenha 3.000, aguarde a autorização da final. Tráfego que o precede, azul da companhia. Embraer 190, reduzido a 9 milhas à frente. 3.000, azul 92, zona 5. Táxi para 3305, tem a bordo 170, Fortaleza, 3:20. Copiado, são 3305, táxi em frente, segunda direita vem até o ponto de espera, quando lá 118, decimal 95, registro no 099. Bom voo. 0-1-1-3-4 No 1-3-4, tudo aí mantém nível de voo 350 vigilância, saída Cuca. Noite é o voo 098, para você ter informação alta. Ok, entendeu, autorizado 350 na Cuca, voo 1-1-3-4. Um ativo, azul 9215, controle. Prossiga azul 9215. Tráfego à sua frente, aeronave da companhia, sem nós a menos. Entendi, reduzindo a zona 2 e na 5. 1-0-9-8, desça aí, Marcinho. 0. 5-0, chegada, Mari, desce via chegada. 0-5-0, Mari. Olha, sou 4-1-0-7, autorizado, está procedendo. Autorizado, final do procedimento, 2.8.95. 1.8.95, 4.1.07. Sequenciamento esquerda, proa 030. Sequenciamento esquerda 030, descendo 3000, azul 9215. Azul 9215, desça e mantenha 2010-2019. 2019, azul 9215. A velocidade agora da azul 9215? 220 nós, azul 9215. Continua a aproximação, aguarde pista livre. Azul 9215, reduza para a velocidade de aproximação. Direita para o localizador, proa 095, livre LS. Direita 095, reduzindo livre LS, azul 9215. Prazer 2224, no solo 52, livre táxi direita, semissolo 121. 2-1-1, livrando, boa noite, Emerson. Localizador. Quer reduzindo mais ainda, trabalhando localizador, deixando 3. Boa noite, passarela 2-2-2-4, está setorizado via Alfa Juliette, remota 1-2, parte principal. Positivo, livre táxi Alfa Juliette, remota 12, sétimo. boa noite, Azuno 2, 15, Santos Aliás, da 10. Azuno 2, 15, continua a aproximação, agora também. Segue na aproximação, guardando Azuno 2, 15. Trabalho localizado, boa noite. Senta. Uno 134, chame Recife, 2685. Salvador, boa noite, Altan 3152, qual é a formação Alfa? Ok, controle, entendeu? Recife 2085, obrigado meu amigo, bom trabalho. Somente. Altan 3152, identifique, desça e mantenha o nível de voo 0620 na chegada à Mari 1019. 4107, no solo 55, liberdade de ser direito, no 211. Direito 211, 4107. Azul 92115, pouso autorizado, piso 10, vento 970 graus, 069, o ajuste ótimo, 0 a 0. Livre pista, pouso, pista 10, azul 92115. Alfa Juliette, pista 109, 4107. Matura está sendo realizado aí? Afirmo, vai, está chegando aparentemente. Ok, thank you. Obrigado. Localizador com a pista vista, voa no 773. Igual 723, tá na manhã dessa. 723, turno no 8095. 1895? Igual 723. No 723, continue a aproximação, aguarda a pista livre, o ajuste de altímetro 9019. Estou aguardando a pista livre, igual 723. 2000 livre LS 1019, acuse o localizador. 2019, reporta ali no lote, ó. Azul 92115, solo 58, livrou 121, decimal 1. 121, azul 92115. Gol 1723, pouso autorizado, pista 90, vento 950 graus, 05 nós, ajuste altímetro 9019. Vento pouso 910, bola 73. 700 de alfa, guarda a liberação do gate 03, mantenha esses dois gates. 700 de alfa, mantendo a posição. Para o gate 03, zona 2, zona 5. Salvador, boa noite, XRE 6224 para o push de acampamento do 03. Autorizado, XRE 6224, reporta tarde. Reportará. Autorizado alinhado e manter pistão zero. Teste 2-3 no solo 00, livre táxi direito, chame solo 121 décimo 1. 7-2-3. Boa noite, gol no 7-2-3, via Alfa, mantém de 2-3. Alfa, manterá a sua direção. 3305, autorizado a decolagem, pista no 0, vento no 70 graus, 059, ajuste de altímetro 90 no 9. 109, então 3305, decolada ao 02, controle frequência 120, décimo 8. 208, boa. Controle Salvador, boa noite, tá? 3305. 305, boa noite, suba o 330 na saída Fuca. 330 na Fuca, pode voar a Fuca, senhor? Projeto. Ok, obrigado. 3 a bordo, com 2 horas de altura, eu terminando o Salvador. Ok, direito, vim ainda, quando vocês esperam no 8 de cima 95, ajuste na 0 na 9, bom voo, 6224. Ele tem 18, 9, com ponto de espera, 1919, ajuste, 6224, boa. Azul 92, 15, via Juliette, portão 03. Via Juliette, portão 03, autorizado, azul 92, 15. Gol na 723, via Juliette, portão 4. Juliette 4, gol na 723. Comente 19, gol. Salvador, a posição central. Good evening, azul 2713. Azul 2713, radar contact, 8 miles. Avro 140, report red 410, fly direct pelo position to intercept upon arrival. Direct pelo position to intercept. bom parada, o call is 410. Salvador, Oceania 6224, posso estar a próxima, 0. Oceania 6224, estou usando o alinhar e mantém o Xenon 0. Ali mandando 0, Oceania 6224. Voo no 098, no solo 07, ele está aqui à direita, chama o solo 1211. 0918, boa. Salve Salvador, boa noite, chegou no 098, livrou. Voo no 098, faz autorizado, via Alfa Juliette, portão 1. Alfa Juliette, portão 1, 098. Xené 6224, autorizado a decolagem, pista 90, vento 90 graus, 7 nós, ajuste de altímetro 90 no 9. Pista de colagem, pista 90, 29, Xené 6224. Meia milha para externo, estabilizando? Sim, ativo, estabilizou, tá 3152. Foi em 1 no 895, boa noite. 1895, boa. Controle Salvador, boa noite, Xené 6224, decolou na 3 por 134, suba aí, mantenha 190 na saída Conde. Sobe, mantenha 190 na saída Conde, o Xerém é 224. Pode ir lá, Conde, na presente. Na presente, Conde, o Xerém é 224. 099, autorizado por 090, tá 3152. Prossiga. Podia coordenar a prova de Aracaju pra gente? Pode. Chama agora o centro em 12685, alterna 2545, boa noite. 0-2-7-1-3, request descent. 7-1-3, descend to 4,000 feet, I can decide on 0-9. 4,000-1-0-9. No solo 112, leve táxi direita, chame o solo 1211. 1211, bom. O tráfego com a posição de 11 horas 23 milhas com rumo sudoeste. Está cruzando 130 para 4 mil pés. É um ATR-72 da Azul. Gente, o Xanema é 224. Caso necessário, desvios, faça somente a sua direita. O Xanema é 224. Gente, o Xanema é 224. Tráfego passaredo 2228, sente informação alfa para a Estrela da Conquista. Passaredo 2228 autorizado, Vitória da Conquista, nível 180, decolagem 1-0, curva direita, perfil de saída arbor, após elefa, prossiga conforme a rota do plano, aciona o transponder 5173, controle 120, décima 8. Conquista, 180, decola da 10 com curva direita, saída arbor, transição elefa, transponder 5173 e o controle 120, decimal 1. Tá pronto, Ramata 2, Passarei 2222. Vou estar na próxima. Caminhadeiros 4, tráfego 9 horas ultrapassado. Gente, estávamos de visual com o tráfego Ocean, né? 224, obrigado. Controle, Oceania 224. Prossiga. Salvador, bom dia, 1999, Ciente da Alfa. Confirma. Gol 9919, Ciente da Alfa. Gol 9919, ainda não tem plano de sistema, assim que chegar eu chamo pra cá. Qual é o destino? O destino é só esse, gol 9919. Ok, sim. Autorizado 230, se chame o centro em 12685, alterna 2545. 2685, 2545 e vai subir o 230. Muito obrigado, 6224. 2713, descending to 2000 feet, clear ILS X-ray, report on final. 2000, clear ILS, I'll call you. Salvador, boa noite, Azul 4221, informação alfa, autorização com 2360. 4221, aguarda a copa, prepara a saída. Saída agora, aguarda a copa, 4221. Localizer on the site, 2713. All Tower, 118 to 495. 1895,